É o Estando Piseiro. Mais uma pra pipocar no paredão. Chama, chama, chama no Piseiro. Não sei o que essa mina tem, não tiro ela da cabeça. Quando eu olho pra ela, fico pensando besteira. Ela só tem 15 anos, mas parece que é soltada. Acho que é experiente e sabe dar uma sentada. Não sei o que essa mina tem, não tiro ela da cabeça. Quando eu olho pra ela, fico pensando besteira. Ela só tem 15 anos, mas parece que é soltada. Acho que é experiente e sabe dar uma sentada. Gigante em movimento, sou uma tentação. Agora te entra. Em nome de WR Uniformes Hospitalares, chama no Pisces. Portal do La Rocha. Chama o blog do Francisco Valim. Não sei o que essa mina tem, não tiro ela da cabeça. Quando eu olho pra ela, fico pensando besteira. Ela só tem 15 anos, mas parece que é soltada. Acho que é experiente e sabe dar uma sentada. Não sei o que essa mina tem, não tiro ela da cabeça. Quando eu olho pra ela, fico pensando besteira. Ela só tem 15 anos, mas parece que é soltada. Acho que é experiente e sabe dar uma sentada. Intrigante em momento, sou uma tentação. Sou formada e graduada na provocação. Sei que tenho o poder, eu não sou bobacão. Joga, joga, joga, joga, joga. Adriel Vale pra estourar em todo o Brasil. Chama no Pisces. Bota na pressão e bota na pressão. Atualiza aí.